Olá pessoal, começando o podcast Nossas Raízes, podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação, no qual o interior do Ceará é o protagonista. Meu nome é Roberta Souza, repórter do SVM. Eu estou aqui com alguns convidadas. André Costa, nosso colega da redação, não é isso, André? Isso, Roberta. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura popular com foco no Cariri, uma região bastante rica. E eu morei lá 7 anos, estive 7 anos em Juazeiro do Norte, então vamos relembrar aqui algumas dessas memórias, fatos curiosos. Vamos fazer aqui um bate-papo bem interessante. Temos aqui também a Germana Cabral, natural do Cariri. Nasci no Crato, então eu tenho essa convivência toda a minha infância com a cultura popular, a feira do Crato. Inclusive, assim, eu acho que é uma pessoa que vai enriquecer muito a nossa conversa aqui é a Dodora Guimarães, que tem toda uma relação com Cariri, laços afetivos, familiares, né, Dodora? Isso. A minha relação com o Cariri, né, é antiga, né, Roberto? Eu quero dizer que eu nasci no Acre, né, eu não sou do Cariri, eu nasci no Acre, mas a minha relação é muito forte com essa região. Eu diria que desde a minha infância eu convivo com o Crato, porque na cidade onde eu nasci, Rio Branco, a fazenda mais bonita não era um seringal, era uma fazenda, que isso faz uma distinção no Acre, né? E era uma fazenda e chamava-se Fazenda Araripe, que pertencia ao seu Araripe e que era uma fazenda modelo. Uma fazenda muito bonita, era um vale, tinha muito a ver com o Cariri que eu vim conhecer depois. Então, para mim, assim, Araripe era a visão de um mundo mágico, um mundo muito bonito. E quando eu cheguei no Ceará, assim, quando eu conheci a região do Cariri, a primeira vez que eu fui ao Cariri foi com o Servo do Esmeraldo, né? Eu já estava casada com ele, que é natural do Crato, e assim, eu quero logo abrir dizendo que a grande paixão do Servo do Esmeraldo chamava-se Crato, né? Ele realmente era encantado, era fascinado com a terra dele, e ele deve muito ao Crato, né? Assim, analisando a obra desse artista, cada vez mais eu descubro o quanto o Crato foi fundamental na vida dele. Há poucos dias atrás, eu vendo uma estilogravura no Museu de Arte da Universidade, e eu fiquei assim, encantada, que eu disse, essa é a escola do Servo do Esmeraldo, essa é a escola. E qual, né, foi o ano, Dodora, que você esteve com o Servo lá no Cariri? Foi em 1980. Lembra? Década de 80. Nós fomos, imagine, a gente foi para um velório. Fomos para um velório de uma prima dele. Mas, assim, eu logo me encantei, porque realmente é uma região linda, né? O Cariri é muito bonito, porque é um vale, né? E é bonito sob todos os aspectos, tanto de paisagem, a paisagem do Cariri é marcante, como a sua paisagem humana é muito rica, e a arte do Cariri, ela transborda, né? A gente fala muito da cultura popular do Cariri, que é pulsante, mas eu gosto de ressaltar que não é essa cultura não é popular, simplesmente. Ela é uma cultura certamente atávica, né? Uma cultura ancestral, forte, porque a gente sabe que ali o Cariri, né, tem uma grande bacia, né? A bacia do Araripe, e que tem o quê? 150 milhões de anos. Né? Então, assim, toda essa riqueza que nós temos dessa região fossilífera, né? Isso eu penso que é muito percutante. Influencia. Ao longo de todas as eras e décadas, né? Uhum. E isso dá uma dinâmica à região, assim. Eu acho muito que pulsante. Um bom exemplo é a banda Cabaçal, né? Dos Irmãos Anissete. Há quase dois séculos, né, Jorge? Quantos séculos? 200 anos, né? É muito antiga, né, a banda Cabação. Sim. 1815. 1815? Isso, 1815. Uau, geracional, né? É, impressionante. Já são quatro gerações, né? É. É muito... Assim, o Cariri é o Nordeste, né? Assim, é o Nordeste mais pulsante de todo, porque há aquela grande mistura de raças, né? Há a grande mistura de crenças, credos. E dito isso, fazendo essa referência ao passado e ao caldeirão cultural que é aquela região. Sim. Então você chegou lá há quase 40 anos, já deu para sentir isso nos primeiros dias? Como é que foi a sua relação logo quando chegou? Sim. Olha, eu sou do Acre, mas eu sou assim, mais cearense do que vocês, né? Porque eu digo que eu sou uma cearense indo e voltando, porque meu pai era cearense, meus avós maternos eram cearenses, e eu morava numa casa na selva, né? Assim, que Feijó era uma pequena cidade, e que era um lugar onde a minha casa era uma espécie de passagem dos arigós, dos brabos, né? Como eram conhecidos os nordestinos, né? E nordestino aqui eu quero dizer cearenses, né? Que o Acre foi povoado sobretudo por cearenses, que passavam, que iam para os seringais. Então eles... meu pai tinha muitas relações com os seringalistas e era amigo das pessoas que vinham buscar os brabos, né? Assim como eram chamados as pessoas que eram arregimentadas para irem trabalhar nos seringais, e elas passavam sempre lá por casa. Então, assim, toda essa cultura cearense eu absorvi muito cedo e sempre tive muita curiosidade sobre ela. Ainda que no Acre, né? Lá no Acre, mas eu convivia muito perto. Então, assim, por exemplo, o meu amor pelas rendas, os bordados, era por causa do Ceará, pelo que eu ouvia falar do Ceará, né? Como a minha relação com a literatura de cordel, por exemplo, foi uma coisa de dentro da minha casa, porque morava na nossa casa uma cearense que já era uma pessoa idosa, e ela vivia de fazer tarrafa, tá, para os pescadores, né, da cidade. E a grande paixão dela era ler literatura de cordel. Então eu lembro que ela tinha quatro baús de madeira grandes, cheios de verso, né, que ela, assim, ela chamava versos. E daí todos os cearenses que passavam lá, ou que vinha para o Ceará e que ia voltar, ela dizia: traga verso. Então todos esses cordéis famosos, né, tradicionais, assim, eu conheci na minha infância, né, por conta da dona Ana e desses cearenses que passavam. E, por exemplo, passavam lá no Acre também, passavam muito ourives. E os ourives vinham todos do Juazeiro. Nossa! E, Germana, você que nasceu lá, que tinha isso mesmo, quintal de casa, dentro de casa, como que foi esse teu contato com a arte popular no Cariri também? Assim, termina que quando você está envolvida no contexto, a gente acha aquilo tão normal, é uma coisa que está tão dentro da nossa realidade, que é comum. O Patativa, por exemplo, ele ia para a casa da minha avó, gravava as poesias lá com uma das minhas tias. E assim, para mim, para falar a verdade, eu não tenho uma foto com o Patativa, porque para mim o Patativa fazia parte de um contexto normal que está muito mais gravado na minha memória do que eu não tenho uma foto para dizer, conheci o Patativa. É igual os repórteres que vão lá fazer a cobertura, aí eu falo por mim. Fui 3 anos, fiz uma cobertura, fiz a foto com o mestre, né? É diferente a relação, sim, de fato, de quem nasce e convive ali, é intrínseco, né? Porque tá aquela coisa assim, né? De é natural. Os irmãos Anicetes. Quantas apresentações eu ia pra assistir na praça, tudo, mas aquela coisa assim... É reizado, morria de medo do Mateu. Não sei, eu me lembro muito bem da minha infância, aquela coisa assim, o Mateu não me dava medo, medo era assim. Mas convivia, por exemplo, na Feira do Crato. Hoje eu evito até ir, porque eu acho que ficou totalmente descaracterizado. Mas no começo, quando eu era pequena, minha brincadeira era bonecas de pano da feira. as salas de madeira, cozinha, tudo feito numa madeira bem rústico também, comprado na feira, as panelinhas de barro, então todo o contexto de brincadeira, peão, o cachimbinho, então toda era feira, e a feira para mim era uma festa de ir para a feira e sempre voltar com alguma peça. E fui crescendo, depois com 12 anos, já, 14 anos, já vim morar aqui em Fortaleza, vim estudar tudo. E terminei assim, de certo modo, depois de alguns anos, eu comecei a ver, voltar meu olhar já como jornalista e começando a pesquisar essa cultura popular, e o Cariri também não poderia ficar de fora. E eu comecei a ver com outro olhar, a dar até mais valor do que eu dava, porque era uma coisa que estava muito inserida no meu contexto, como eu já falei, né? E com isso eu fui descobrindo mais, assim, não só a relação de peças, porque eu acho que por trás de cada peça, por trás de uma sandália do seu Expedito Celeiro, por trás dos temas da Dona Maria de Lourdes Cândido, de Juazeiro, eu acho que tem vida deles, sabe? Você ir à casa de cada um deles e conversar, eu acho que quem vai ao Cariri deve tirar um tempo para isso, porque o aprendizado de vida é muito maior do que aquela peça que você adquire, que já tem um valor assim inestimável, mas são pessoas muito especiais. Assim, a gente fala muito dos mestres da cultura, né? E da arte, do Cariri, é muito famosa, realmente. É uma expressão que ganhou o mundo, né? Nós temos, assim, pessoas incríveis, como a mestra Maria de Lourdes Cândido, o mestre Expedito, tem, né? O Nino, o Graciano. Antônio Luiz, que já foi para fora também, do Rezado. Eles são muitos. E o que é mais impressionante é a riqueza dos personagens. Eu acho que isso que a Germana falou é também o que mais me encanta. É que é a grande riqueza, a grande sabedoria dessas pessoas. Porque uma conversa com... Por exemplo, eu trabalhei muito com os artistas populares, né, do Cariri, notadamente de Juazeiro do Norte, onde há maior concentração, onde o comércio vigora, né, com mais dinamismo. Né, e, por exemplo, lá no Centro de Cultura Mestre Nós, eu frequentei muitos anos e conheci todo o pessoal trabalhando lá, desde os mais velhos, como o Nino, Manuel Graciano, né? Assim, eu comecei a frequentar ainda naquela época, né? Tive a sorte de ainda conhecer esses personagens, né? O Nino, que é uma pessoa realmente humilde, de verdade, né? E jovens também, muito jovens, menino de 12, 13 anos, trabalhando, né? E já esculpindo muito bem, né? Dominando as técnicas da madeira, como, seja na escultura, seja na xilogravura. Mas o discurso desses artistas é impressionante, é por isso que eu falo assim, que eles são muito antigos, eles têm uma sabedoria, um conhecimento... Uma bagagem cultural. Muito, muito, uma carga muito... que vem de muito longe. E que eles transmitem isso com muita clareza. Porque assim, eu ia falar do Raimundo Caetano, que é um jovem escultor, assim, na época que eu conheci ele era bem jovem, hoje ele já... é um homem de mais de 40 anos, e ele fazia naquele momento paisagens tridimensionais em madeira pintada. E ele, assim, eu passei um dia com ele, ele morava num subúrbio de Juazeiro do Norte, um lugar muito carente, e a gente, eu passei um dia inteiro conversando com o Raimundo, e eu aprendi tanto com ele naquele dia, sobre a escultura, porque ele falou do que ele via. E é tudo isso muito autodidata, né? Espontâneo. Tudo muito espontâneo. A vida é a arte deles, e a arte é a vida como deles. Ele contando, né? como ele via, como é que ele chegou àquela expressão, né? Porque ele viajava, ele trabalhava de vaqueiro, viajava assim, pelas fazendas, ele via muita coisa bonita, que, tá entendendo? Então, assim, ele foi construindo um universo que ele transpôs para a madeira. E isso é um exemplo de como você pode ter uma, você pode ser a sua escola, né? E ditar os seus códigos e orientar a sua vida por esse caminho. Assim, então, isso eu acho que é muito comum você encontrar no Cariri artistas, né, de todas as expressões, uhum, que têm esse grande domínio. O pessoal da xilogravura, né? Isso. É como bem... o pessoal da xilo, são todos autodidatas, né? Eles aprenderam com quem? Né? Uhum. Assim, você vê a xilogravura, sobretudo assim, essa xilogravura antes do computador, né? Porque hoje já temos uma xilogravura pós-internet. Tem, doutora, quem faz no computador? Com certeza, já tem, com certeza. Mas o Cariri... É, deve ter, né? E essa tradição? Não, mas é uma atualização da tradição. É uma renovação, uhum, é uma atualização. Porque é assim que a tradição permanece. Dinâmica. Né? Dinâmica, exatamente. Porque a tradição, o que é a tradição? É, vamos dizer assim, é uma linha que pode ser, muitas vezes, desviar do seu caminho, entortar ali, entortar acolá. Se você pega, por exemplo, Germana, hoje, um cartão de renda, né? Um papelão de renda. O que ele assegura é que aquele papelão, por mais que ele esteja há 40 anos com a mesma família de rendeiros, o que ele assegura é que no início ele era, tinha aquele padrão, que era aquele padrão? Nada, porque aquele cartão ele vai sendo copiado, recopiado, recopiado, né? E vai mudando. Né? Então, assim, a tradição é essa coisa que a gente não sabe quando ela começou, os caminhos que ela... traçou, né? Uhum. E o que ocorreu de mudança. Então, eu acho que é super... Tem até uma história interessante que de um mestre de rezado, que era o mestre Piauí de Xarabubi, né? Que o Gilmar que contou isso um dia, que um aluno falou para ele que o mestre Piauí, né? Que é um famoso boiadeiro de rezado, né? Um mestre de rezado de Xarabubi, já falecido, infelizmente, era um mestre da cultura, né? E que era tinha um rezado incrível. E numa apresentação, ele botou as meninas do rezado dele na frente dançando a dança do Tchan. Mas assim, por exemplo, então... É uma renovação. É uma atualização. Então é tu achas assim, porque tem as pessoas mais radicais, né? Que acham isso. Que tem que permanecer aquela coisa, assim, bem mais tradicional. Isso. Assim, no teu, como pesquisadora dessa cultura popular, você então defende essa transformação como forma de preservar. É uma forma de preservar, é uma atualização. Porque vai ter sempre por exemplo, se uma pessoa vai... O melhor exemplo eu vou dar, é o exemplo que eu mais conheço, é o Sérgio Esmeralda. Ele começou fazendo xilogravura, né? Nós temos reproduções de xilogravuras do Sérgio, dos anos 40, que ele fazia, inclusive, uma bandinha cabaçal, tá? Era, assim, uma xilogravura feita nos moldes da xilogravura popular, tá? Porque a escola dele era a Feira do Crato. Então, ele... trabalhou esse imaginário. Aí o Sérgio saiu do Crato, foi para Fortaleza, foi para São Paulo, foi para a França. E em 1962, quando ele retorna aqui de férias, em 1961, aqui na imprensa universitária, ele faz uma xilogravura mecânica. Tá? Utilizando uma fresa, ele fez uma xilogravura que não era feita com os materiais tradicionais da xilo. Ele não usava, vamos dizer, o formão, a goiva, não. Ele usou uma máquina. Tá? E o resultado? E o resultado maravilhoso. E, assim, quer dizer, aí você acha que é impossível ver esse artista do Crato no século de quando ele fez aquela gravura, claro que está ali o artista, só que está o artista vivo, dinâmico, que teve experiência, que foi para uma cidade grande, foi para um centro de cultura maior, que mostrou a ele que o mundo era grande, que existiam muitas possibilidades de fazer a mesma coisa e que ele podia lançar a mão de uma nova ferramenta para uma uma técnica tão antiga, que não é que é a xilogravura. Então, hoje, eu acho que é perfeitamente natural que um artista possa pensar a xilogravura a partir da web. Uma coisa importante é você ter essa dimensão de que você teve um cérvulo numa década X produzindo xilogravura de uma forma e já num outro momento de outra forma. Isso. Eu acho que ela não largou a dimensão, técnica, né? Ele não largou, vamos dizer, ele foi dando a essência, exatamente, ele não mudou a essência, ele aprimorou essa essência. Um ambiente que mostre para as pessoas esse processo, essas mudanças, essa dinâmica, é um museu, isso, de repente, né? Com certeza. E no Crato, no Juazeiro, a gente tem alguns equipamentos, a gente tem centros culturais, né? O Centro Cultural Mestre Nosa, que reúne, de fato, né, a expressão. Sim, sim. Isso é impressionante, né? Eu diria... inaceitável, a gente não pode ver, constatar isso sem indignação, eu diria isso mesmo, porque é revoltante você ter um lugar tão rico, tão dinâmico, e não ter um local onde você possa ver essa diversidade, né, registrada. Porque você vê na rua, né? Juazeiro é um museu a céu aberto. O mais próximo aí são os museus orgânicos, né? O mais próximo a esse ambiente de guardar. Tu fazeste uma matéria, né, Roberta, sobre os museus orgânicos. Mas isso não dá conta da vida cultural. Sim, claro, do claro, lugar. Claro. Né? Assim, do ponto de vista, vamos dizer, riqueza patrimonial. Porque isso, vamos dizer, é um bem de todos. E um grande, para dar conta disso, precisávamos ter no Cariri grandes museus. Sim. Por exemplo, a gente tem 3, 4 museus do Padre Cícero, né? No Juazeiro do Norte. Sim. Mas não temos um grande museu onde você possa conhecer esse homem. Né? Sim. Assim, por exemplo, nós temos que, lá no Cariri, nós vamos dar agora um exemplo muito bem sucedido, né? Que é o Museu de Santana do Cariri, né? Uhum. Que é um museu, né? É um museu paleontologia, é um museu super importante. Mas para uma cidade como Crato, né? Que tem artistas, né, da mais alta qualidade, né? E nós não temos um museu. Porque nós temos um Museu de Arte Vicente Leite que está fechado há 12 anos ou mais. Ali na Praça da Sé, né? Sim. Agora, né? Bem que o nós André... temos um museu histórico. Que também... Inclusive foi reformado, mas passa um tempo sem ser reaberto. Não foi reformado. Uhum. Acho que não foi, porque você passa em frente, tá, ele está igual. Se você entrar, ele está igual. Se você quiser ver o acervo, você não sabe onde está. Né? Então, assim, é uma coisa muito lamentável. Porque, assim, a gente tem essa riqueza e tem uma venda nos olhos que nos impede de ver essa riqueza. No caso desses museus que o André citou, né, que a Germana lembrou também dos museus orgânicos, eu acho que eles se aproximam muito do que a gente falou no começo aqui mas nossa, Roberto, conversa. Assim, o que são essa proposta? Pois eles se aproximam dessa nossa conversa inicial, porque nós visitamos as casas dos mestres da cultura, titulados ou não pela Secretaria Estadual, né? E lá nós temos o encontro, que foi muito bem frisado aqui pela Germana, que é onde a gente sente, né? Quando a gente para conversar com essas pessoas. Esses museus orgânicos, eles têm essa proposta, né? De você ir à casa desses mestres e mestras, acompanhar como que é o cotidiano de produção deles. Então, ele cumpre ali um papel nesse encontro. Certo. Né? Agora, tem a questão que é ainda em construção de como manter esses museus, né? Porque a proposta é que os próprios mestres vendam seus trabalhos, né? Que tenham uma loja dentro de suas casas. Mas isso é um pensamento totalmente irreal. Uhum. Irreal, porque ou você canta ou você assobia. Imagina, o mestre vai ter uma loja dentro da casa dele e o espaço de trabalho dele. Sobretudo se a gente vê a situação em que vivem esses mestres. Porque, até onde eu sei, todos vivem na linha da pobreza. Isso é interessante. O único mestre que a gente pode dizer que é um sujeito bem sucedido com a sua arte é o mestre Tadito Celedo. Mas ele é um exemplo raro. Raro, que ele começou com couro. É um exemplo raro. O Hollenberg, que diz, que defende essa ideia dos museus orgânicos, ele procura reforçar o simples mesmo. Uhum. Se você planta feijão, mestre, você pode também vendê-lo. Mas se você cozinha, mestra, você também pode vender. Qual a sua visão, doutora, sobre esse tipo? Olha, é isso que eu disse. Ou você canta ou você assobia. Uhum. Sabe, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da mestra Maria de Lourdes Canto. Que eu acho assim, eu queria só repassar um pouquinho, porque quando eu não falei o que é que ela faz, né? Assim, um pouco assim, explicar que é uma família bem de tradição no barro, né? No isso. Trabalho com os temas, bem coloridos, né? Os temas religiosos, culturais do Cariri. São bem representados nesses temas. É. Né? Então, é uma família de louceiros, né? Que se aplicaram para cerâmica decorativa, vamos dizer assim, né? Para cerâmica ou artística, e que saíram do pote, né? Elas atualizaram, elas saíram do pote, que faziam, a família fazia, é uma família que fazia potes, e elas nas brincadeiras de criança, faziam brinquedinhos, né, para a Germana brincar, e chegaram a essa expressão artística, né, que o trabalho delas realmente é fantástico. Por exemplo, a mestre é uma família que vive de fazer esse trabalho em argila pintada, né, trabalho uma obra de arte, que é o que elas produzem, vamos dizer, um tema, né, R$50. Né? E olha lá, são uma das peças mais caras. Olha a lógica. Uhum. Dá para sobreviver uma pessoa dessa? E assim, aí não tem um forno, sabe? Trabalha da maneira mais primitiva, porque ainda arrancam o barro, ainda amassam o barro, ainda queimam no seu quintal, num forno feito rudimentar, né? De um feito rudimentar, o mais rudimentar possível. Quer dizer, que não dá nenhuma perenidade àquele trabalho, tá? Porque não tem qualidade do ponto de vista resistência, né? Além do barro não ser tratado, vamos dizer, quimicamente para resistir uma queima, tá? Ele também, a sua queima também é precária, né? Então é um trabalho lindíssimo e quase efêmero, né? E aí o preço é esse, e se eles são tão pobres que se uma pessoa chegar lá para ele vender, vamos dizer, se ele estiver precisando comprar carne, ela vai vender pelo preço da quilo, carne. Né? Pelo preço é isso da carne. Assim. Então, isso é um pensamento muito lindo, maravilhoso, pode funcionar para certas expressões, para certas linguagens, mas não se aplica para a cultura de um modo geral. Doutora, só o museu orgânico é muito legal como ideia, sabe? Pode funcionar. Assim, nós temos um exemplo aqui que eu acho fantástico, que é o Diego, que faz o acervo Mucuripe, né? Que é uma ideia muito legal, mas é uma coisa, vamos dizer, um menino já com um nível acadêmico que tem esse ideal e que graças a Deus, está tendo apoio. Como o Hollenberg diz, fez um trabalho fantástico lá no Cariri, né? Uhum. Em Nova Olinda, a Fundação Casa Grande é um modelo. Uhum. É modelo. Mas são exemplos, assim, que são exitosos. Mas a gente não pode dizer assim, a saída é museu orgânico. Não, não é. A saída é a responsabilidade das instituições públicas, culturais, de se investir nisso. Por exemplo, fala-se muito no turismo no Ceará. Por exemplo, recentemente eu vi um anúncio numa revista de bordo vendendo o Ceará. Então, é uma fotografia, certamente em Quixadá, porque é um monólito, e uma pessoa voando, tá? Então, assim, aí tem uma mensagem, venha pro Ceará, qualquer coisa vendendo do Ceará, que é bom para voar, né? Assim, que é um paraíso maravilhoso. E eu pensei, mas que absurdo, essa fotografia em Quixadá, e não é dito nesse anúncio que que Quixadá é um sítio tombado. Uhum. Né, que tem o maior conjunto de monólitos do mundo. Olha que informação preciosa. É. E, nós, e nesse anúncio não tem, cara. Bem a fotografia da pessoa voando. Então, se você vê o nível de ignorância nossa para vendermos o nosso, a nossa cultura, o nosso Ceará, o nosso estado. Nossas raízes. Está se projetando, né, há algumas décadas, esse trabalho, tanto no Brasil como fora do Brasil. Você fala do artesanato, isso, da arte popular. Você sabe que teve uma coisa super importante, que eu acho que tem que ser considerado. Nós tivemos um momento, que eu acredito que foi um momento, pelo menos para essa geração, dos anos, do final dos anos 90 para os anos 2000, a geração de artesãos e artistas populares do Cariri teve um momento muito interessante, que foi uma junção que ocorreu com a criação do Dragão do Mar, tá? E o trabalho desenvolvido pela dona Renata Gereissati na SEARTE. Porque o que aconteceu, assim, qual foi esse ponto de clivagem? Uhum. É que o Dragão do Mar teve a preocupação de, quando foi aqueles museus foram ser inaugurados, né, um espaço museológico foi dedicado ao Ceará, né, à cultura cearense, e se pensou numa exposição primeira da cultura cearense. E essa exposição primeira foi uma exposição que foi onde se trabalhou a arte popular do Cariri. Tá? Então, foi uma oportunidade, foi a primeira assim, oportunidade, não a primeira, porque já tinha ocorrido, o Museu de Arte da Universidade tem arte popular. O Museu da Instituto tem uma belíssima coleção de arte popular. Mas, eu acho que nesse momento da informação, tá? Assim, onde a gente tinha mais a informação, tinha mais capilaridade, enfim, uma coisa da época. Eu sei que a criação lá do Museu da Cultura Cearense, que na época era Memorial da Cultura Cearense, colocou esse trabalho desses artistas, dessas pessoas no museu, e isso foi fundamental para a autoestima das pessoas, para a projeção delas, para o reconhecimento por parte da cultura brasileira dessa expressão no Cariri, uhum, né? Assim, porque eu lembro que muitas pessoas vinham diretamente, sabe? Eu ainda hoje, vem diretamente de São Paulo, do Rio, Rio, né? Direto para o Cariri para comprar arte popular, né? Assim, por exemplo, nós que trabalhamos com cultura, né? E que acompanhamos a dinâmica desses mercados. Para mim, um dos lugares onde eu vi ter mais circulação de dinheiro foi no Mestre Nós. Isso aí, o Mestre Nós, acho que a gente poderia falar um pouquinho, né? Da isso. Associação. A Associação que é um lugar que Juazeiro, realmente, eu acho que ali é um museu vivo. Porque isso. Você compra as peças, você. Eles trabalham lá, né? Trabalham. Eu acho que poderia falar, você já fez alguma matéria lá, André? Várias matérias, umas três ou quatro matérias. Que no momento está dividido, né? Porque está em obra. Está em obra, vai ser ampliado. Mas assim, como a Germana falou, é interessante você acompanhar todo o processo. Você pode encomendar peças e acompanhar elas nascendo. Isso que é interessante, você vê uma madeira morta e nas mãos daquelas pessoas super talentosas, eles esculpirem a madeira, ver surgindo a verdadeira arte, né? Isso. É muito interessante essa parte também. Naquele momento também houve uma dinâmica na SEARTE de organização, né? De sistematização e de organização para venda, e que foi muito benéfico essa coisa da escoamento do artesanato, da arte popular do Ceará, através da SEARTE, né? Teve a preocupação de se basear um livro, né? Então foi todo um conjunto. Ô, doutora, só voltando um pouquinho aqui no nosso assunto dos museus. Uhum. O Gil Chagas, ele foi recentemente nomeado mestre da cultura. Ele é um luthier, fabrica instrumentos musicais. E ele me disse que foi importante para ele essa nomeação, autoestima, claro, mas pela parte financeira também, que ele recebe todo mês um salário mínimo do governo. É. Ele fala que a através desse incentivo, desse benefício financeiro, ele conseguiu parar um pouco de pensar só em vender as peças. Ele falou assim: André, a partir de agora eu vou poder focar no que eu gosto de fazer, que são os instrumentos, e poder ensinar meus filhos a arte. Você falou que ou assovia ou canta. Esse, os mestres, é interessante por isso, para conseguir dar a ele um alívio maior, para perpetuar essa arte, esse ensinamento? Como é que você avalia essa questão do mestre da cultura? É importante? Tá. Tem alguma brecha? Sim, a finalidade, né, desse projeto, né, esse programa do governo, que é muito legal, né? Assim, é um modelo que não foi inventado no Ceará, né? Assim, a primeira vez que eu tomei conhecimento de um programa dessa natureza é do Japão, né? E onde o Japão é um país incrível, realmente. Uma amiga, ela, assim, não somente porque essa palavra preservação, tá? Assim, como ela é fundamental para os humanos. Uma amiga, ela artista, ela foi para o Japão e ela foi fazer um projeto que ela foi, vamos dizer, ela fez duas viagens ao Japão para criar um projeto para uma escola que tinha 7 alunos. Uma pequena ilha. E esse projeto do governo era para estimular as crianças a ver o trabalho de um artista, tá? De um grande artista, para eles terem aquilo como um modelo. Um exemplo, né? Né? Então, assim, por exemplo, no nosso caso, aí eles desenvolveram, acho que talvez baseado na necessidade da preservação, eles desenvolveram esse programa dos mestres. Como assim? Os critérios para se eleger um mestre, né? Vamos dizer, a raridade do fazer é importante, né? A importância daquele fazer para a cultura e a importância daquele fazer ser transmitido, que eu acho, sim, que é a coisa mais importante desse projeto dos mestres da cultura cearense, e essa necessidade da transmissão, né? E que é o grande problema, porque assim, os jovens... É só o que você escuta, assim, nas viagens que fiz, fazendo as entrevistas, matérias sobre artesanato e cultura. Você escuta muito da boca dos filhos e das novas gerações, das famílias tradicionais com a arte popular, de dizer, não, nós não vamos fazer. É melhor ir cozinhar num restaurante e fazer outra coisa do que estar fazendo uma peça. Eu ganho um dia, o que eu passo uma semana para fazer uma peça. Que é o problema das rendeiras, né? Das rendeiras, principalmente, né? Isso. Agora, como competir, por exemplo, esse nosso turismo, por exemplo, né? Assim, é a melhor forma de você acabar com a tradição desses fazeres tradicionais, é esse turismo que se implanta no Ceará, né? Que chega assim numa beira de praia, por exemplo, de onde tinha... Onde uma rendeira, por exemplo, ela passa 6 meses para fazer uma toalha de banquete, né, Germana? Que atualmente não é uma coisa fácil de se vender, porque não tem mais as engomadeiras, né? Assim, não tem mais mesas de banquete, né? E não oferecem mais banquetes. Então, uma toalha dessa natureza, que, vamos dizer, se cobra R$1.000, é pouco mais de um salário mínimo para você trabalhar 6 meses? Não, no, né? Cariri, assim, voltando um pouco, a gente está no Cariri. Nós temos as rendeiras, aquelas, assim, a dona Zefinha, que faz a rede lá em Potengi. A dona Zefinha, ela passa 3-4 meses, uma rede, não sei se está custando mais de R$1.000. E ela tem uma dificuldade enorme. A rede, ela faz uma almofada imensa, gigante. Isso. A rede toda trabalhada como uma renda, sendo que o fio mais grosso. E é uma, assim, verdadeira obra de arte. E a dona Zefinha, uma senhora magrinha, né, assim, bem franzina. E assim, tem uns 10 anos que eu conheço a dona Zefinha e assim, até hoje eu guardo o sabor do feijão. Nossas Raízes. O podcast é um convite para que as pessoas conheçam, vivam o Cariri, vivam esse... É porque a gente sai do Cariri e volta. Vai e volta, né? Vocês têm previsão aí de quando é que vão estar voltando? Ah, eu quero ir o mais breve possível. Quero ir o mais breve possível. Mas assim, o Cariri é realmente É, vamos dizer assim, é o nosso vale do amanhecer, né? Assim, onde as coisas estão todas dadas, né? Mas que a gente precisa de uma organização, né? Uhum. Assim, que a gente precisa de ter museus, realmente, uhum. né? Lá. E tem um sistema de turismo cearense que valoriza essa cultura com respeito, que é outra coisa assim, muito importante assim, para a cultura, né? É o respeito. Eu acho que andam muito juntos, né? O turismo e a cultura e claro, essa arte popular. Claro, não são indissociáveis, né? Não são. De ter um roteiro de visitas, mesmo assim, tá faltando um museu oficial, um museu maior, mas assim, que o visitante tenha como conhecer, de qualquer maneira, essas casas, esse pessoal. De modo que ele saiba que existe também, né? Que ele saiba exato. Que existe. Mesmo isso, né? É. Pra conhecer. Porque assim, por exemplo, região, em torno do turismo religioso, por exemplo, né? Imagina quantas coisas nós temos em torno do turismo religioso. Você vai... Como podemos explorar isso, né? Culturalmente, assim. Na gastronomia, que você falou do feijão da Dona Zefinha, né? Uhum. A gente tem no Cariri uma culinária que é muito rica. Um baião de dois com piqui, muito que só ou você ama ou você odeia. Então. Eu, particularmente, sou um time que eu odeio. Temos apostas aqui na mesa. Eu sinto muito, mas você não aprendeu nada. Tem 7 anos. Ih, André. Né? O mucuzá, na verdade. Ah, o mucuzá salgado, né? Salgado, o Cariri é salgado. É, dizer a maior decepção que eu já tive de chegar, me convidar para comer um mucuzá aqui em Fortaleza, né? Eita. Quando eu chego, aí eu não senti o cheiro, né? Pois nesse caso eu aprendi, eu adoro salgado, não gosto de doce, então nesse quesito... O mucuzá e até assim, porque o mucuzá é uma comida com feijão, assim, tem o sabor fava, da casa da minha avó, né? Feijão, ou feijão fava. Ou fava, com milho, isso. E é tipo assim, seria uma feijoada branca, né? Com milho e com feijão, é tipo com paçoca. Eu vou dizer um pouco. Tá dando até fome. Tá dando até fome uma hora dessa. É. Mas assim, então esse mucuzá, que eu acho que faz parte bem da tradição, né? Culinária do Cariri, assim, é muito. Então, pra mim, foi uma decepção grande quando eu fui apresentada o mucuzá doce aqui em Fortaleza. E assim, que quem gosta ainda coloca um piqui nesse mucuzá. Mas é toda uma história. Por exemplo, o Filhóis do Crato, né? Ah, que é o Filhóis. É o Filhóis do Crato, né? Que é particularíssimo, porque ele é frito no... Óleo de coco, banha de coco, de coco de não, coco? Não, coco babaçu. Quer dizer, toda uma cultura, né? Muito rica. E o Filhóis, assim, só explicando pra quem não conhece, né? É da goma. É. Lembra um pouco essa peta, né? Isso, assim, é uma rosca, é uma né? rosca. Tipo uma rosca. Sendo que é assim. E aí, olha, é ele na Hipocrato, a barraca dos Filhóis. André, diga aí, você já pegou essa fila? É um negócio de assustar. É. Eu não conheci o Filhóis. Até então, vi a fila gigantesca. Tem que ir lá. Olha aí. Tem que ir lá, então, tipo, pois eu vou ter que ir, viu? Porque não aberta. Vale muito a pena. Mas assim, mas durante o ano eles estão na Praça da Sé. Claro. É o Filhóis São José, eles então, estão lá. Então, é filhão, mas esse é um negócio espetacular, de bom. É o Filhóis São José, é o melhor do Crato. Que é feito lá no isso seminário. Da gastronomia. Mas aí, como no eu falei, seminário. A parte de conhecer. Uhum. Tem que conhecer que há o Filhóis, que há a rede, que há o feijão, que há o piqui, o piqui. O fato de conhecer é interessante para valorizar. Tem que gostar, tem que conhecer. Sim, né? Claro. É verdade. E tem que divulgar, né? E a gente divulgar. Tem. Nosso grande papel é divulgar. Papel, de fato. O podcast tá aqui pra isso também. Isso mesmo. O nosso é divulgar, né? Trabalhar na preservação, né? E estimular as pessoas a descobrirem. É isso aí, gente. Tem assunto para 1000 podcasts do Cariri. Mas o nosso podcast, Nossas Raízes, vai ficando por aqui. E até a próxima, pessoal! O podcast Nossas Raízes foi editado por Antônio Laudenir e tem trilha sonora de João Vitor Barroso.